forte em nossa companhia, você está ouvindo um Jardim, um Coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã de domingo, a pedida é música. Sambas, marchinhas, frevos, marchas, rancho, batucada, quem coaram em nossos ouvidos nas festas de carnaval. Agora, só saudade e recordações. Banda do Corpo de Bombeiros, garbosamente em nosso coreto imaginário, para executar do saudoso Lalá Lamartine Babo, hino do carnaval brasileiro. Maísa, que intérprete. Maísa, que um dia já assinou em seu nome Matarazzo. Maísa, em arranjo do maestro Gaia, do Lalá Lamartine Babo, rasguei a minha fantasia. E ainda, em arranjo do Chico, para o conjunto Titulares do Ritmo, que era formado por cegos, do saudoso Carlos Paraná, Maria, Carnaval e Cinzas. Palhaçada o ano inteiro sem parar. vida é assim, a vida é assim. O canto é livre, eu vou desabafar. Saquei a minha fantasia, o meu palhaço cheio de laço e balão. Saquei a minha fantasia, guardei os pisos do meu coração. Confiante, você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rádio USP FM de São Carlos há 11, ou melhor, 12 anos no ar, agora em cadeia com a Rádio USP de São Paulo e Rádio USP de Ribeirão Preto em 107,9. Mas vamos com temas que falam do carnaval, vamos com música! Chico Buarque também enaltece a maior festa do mundo. Dele de sua autoria, Chico Buarque canta em arranjo do Pocho, Sonho de um Carnaval. Para os nossos ouvintes, Devaldo Gouveia, lá vem o Miltinho, vestido de O Conde. Okay.

ouvir, todo o povo, meu povo aplaudir, minha escola a evoluir, minha ala comigo passar. Bem melhor do que ela é sair na portela e um samba de enredo no asfalto cantar. Acorde em nossa companhia, você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rádio USP São Carlos, Rádio USP São Paulo e Rádio USP Ribeirão Preto. Juninho, nosso intervalo e na volta, Geraldo Vandré, Ângela Maria e Carmen Miranda.